máquina. Já. Olha para isto. Gostas? Pois. Agora já irrita. Oh, raios! Pai, o que é que estás a fazer? Bem, eu acho que... Senhor Diffy, parece que se encurralou no canto com a tinta! Filho, passa-me o gabificador omnimático! Omni o quê? Gabificador omnimático, são muitos giros, olha! São como raios laser de sucção. Uau, é fantástico! Parece quando era miúdo. Abriu. Afaste-se, afaste-se. Ei, também tive saudades tuas, rapaz. Bom trabalho, pai. Ah, obrigado. Pelo menos não sujei as calças de tinta. A tua mãe ia castigar-me. Seu nome é Phil e é o nosso ar. Tenho 100 repetidos com a família atrás. Numa máquina do tempo que é de aluguer. O passado ele vai conhecer. É o Phil, Phil, Phil. O futuro dando o seu melhor agora e nunca depois. Phil, Phil, Phil. O futuro é o ar do século XXII. Está no velho, está, mas vai ao liceu. Sabe bem como é que tudo aconteceu. A máquina do tempo veio e acabaram por ficar onde ela os deixou. Não deu, deu, deu o futuro. É a primeira história onde ele aterrou. Deu, deu, deu o futuro. É o ar do século XXII. Deu, deu o futuro. É o ar do século XXII. A meteorologia prevê nublosidade em... Nublosidade na cinta, quer dizer, na quinta. E agora passamos para o deposto. Isto é, para o desporto... Eu sei que o Tanner é uma espécie de rato, mas acho que sabe ler. Phil, não te ensinaram caligrafia no futuro? Nem por isso. Quer dizer, é tudo impresso ou ativado por vós? Está assim tão mal? A equipa de futebol conseguiu vitória com 9 golos no... sapo. A culpa não é minha. Estrela, ainda estás no ar. Eu não tenho culpa. Foram as notícias matutinas com Tanner Kirkpatrick. Fiquei... E... corta? Bom trabalho, pessoal. Foi o nosso melhor programa. Tu estás a tentar prejudicar-me. É, tem calma. Está bem, foi um acidente. Pois. Bem, bateste à porta errada hoje. Porque esta porta responde. Já chega. Toma cuidado. Phil, isto é desapontante. Quer dizer, és um bom aluno. Ando sempre a acabar-me de ti na ginástica. É, eu... desculpe, Sr. Weatherwax, é que na minha antiga escola começámos logo a usar computadores. Não me preocupei com a caligrafia. Pois, li isso numa revista muito progressiva. É bom, eu não sou progressivo. Sou antiquado. Como comida de plástico 4 vezes por dia e não me queixo. Bom, acho que precisas de refrescar as bases fundamentais. Apresenta-te à senhora Winston amanhã de manhã. Ela é dura, mas é a melhor. Muito bem, pessoal. Temos hoje connosco Phil Diffy. Vai ficar algum tempo, porque precisa de trabalhar a caligrafia. Apesar de já ser grandalhão, está aqui para aprender. Não é, Phil? É verdade, Sr. Winston. Que isto seja uma lição para todos. Trabalhem muito, para não acabarem como Phil. Sem ofensa. É uma lição. Curtis, bola agora. Curtis, para quieto. Adoro cábulas com tinta invisível. Olá, Pim. Cábulas de quê? Anatomia. Interessa-te? Não, acho eu. Mas não te dói na consciência? Na quê? Na consciência. Aquela vozinha na cabeça que diz o que é certo e errado? Ah, isso. Não tenho. Ah, vejo. Então, está bonito? Impressionante. Onde é que aprendeste a escrever? Se queres falsificar notas, tens de aprender a escrever. Curtis Bolo agora! Pois, Curtis Bolo agora! Mais? Não. Sim. Não. Crash para os amigos! Phil, para que é o capacete? A minha mãe diz que tem gás a mais e faltam-me travões. O meu pai diz que sou divertido. És um homem? Adolescente. Lembrem-se, meninos. As linhas das folhas ajudam. Tens pelos nos sovacos? Porquê que não trabalhas os quês? Não estão bons. O meu irmão rapa os pelos nos sovacos. Ele diz que se puxar, dói. Isso é fascinante. Ei, mas o que é que vem a ser isto? Phil, és uma visita aqui. O que significa isto? Meteu a mão na minha camisa. Não meti nada. Cheira os meus dedos. Não é necessário, Crash. Phil, infelizmente vais juntar-te ao Clube do Silêncio. A sério? Claro. Não te portes mal e não sofrerás tal. O que é que fizeste? Cúbito? Oh, por favor, Cúbito, peste. Oh, viva! Tíbia? Será tíbia? Peste, é tíbia. Oh, viva! Os ossos são tão giros! Parabéns! Pim Dip, só faço anos no verão! Deixa lá, tenho pressa. Abre já! Está bem! Oh, mas que bom! Um macacão! Isto é perfeito para apanhar lixo pela cidade ou pela casa! Vá lá, veste-o! Agora? Sim, bora! Então, arredonda-me as ancas! Não! Faz-te mais ossuda! Viva! Tu primeiro, Débora! É bestial termos tido as duas 20! É! Quais eram as probabilidades? Sabes o que era pó? Devíamos nos chamar a equipa 20! Oh, acho que disse uma piada! Agora usas a Debbie Berwick nisso? Oh, sim! Como é que dormes? De lado, com a janela aberta. Isto sim é uma piada! Ha! Bem, acontece que fui mandado para o segundo ano. Segundo ano! Cala-te! Gilly, se alguém descobre isto, vou ser o bobo da corte da escola toda. Tiffy, vais fazer-me parecer Palermo outra vez? Por favor, isso é como tentar fazer o Shaquille O'Neal parecer alto. Não é preciso. Tadão! Bem-vindo ao segundo ano. Segundo ano? Que história é essa? O quê? É... porque fui para o segundo ano, para a sala da senhora Winston, como voluntário, para os miúdos, porque gosto de trabalhar com as crianças. Pois, o Phil adora ajudar crianças, o Phil é um santo. porque as crianças são o futuro. Yeah, pois. Seja o que for, não compramos. O que é que tu fazes aqui? Eu sei, estou atrasada, mas precisamos de conversar. Do que eu preciso é de tocar harpa. Do que tu precisas, Debbie, é bazar. Sua tonta! Não sou a Debbie, sou a tua consciência! Casa errada, não tenho uma, mas obrigada por aparecer. Adeus! Adeus! Tenho de parar de comer chop suey antes da sesta. Porquê é que tens uma câmara presa ao teu capacete? Oh, porque todos os dias a minha mãe me pergunta: Crash, o que é que fizeste na escola hoje? E eu digo: não sei. Por isso vou gravar. Por isso, de agora em diante, os pedaços de peixe chamam-se barras de peixe. E agora, antes de terminar, não percam a reportagem especial de amanhã. É sobre um corajoso aluno do nono ano que nos recorda que nunca é tarde para voltar ao segundo ano. E agora, de todos nas notícias matutinas, fiquem... E corta! Bom trabalho, pessoal. Foi o nosso melhor programa. Kirkpatrick, como é que sabe... O que é isso? Uma cassete de ti no segundo ano. Acho que conheceste o meu irmão mais novo, Crash Kirkpatrick. O Crash é teu irmão? É. E amanhã toda a gente vai saber que voltaste ao segundo ano com os pequenotes. Eu sei que ele está lá em cima a editar, eu sei! Eu distraio. Tu tratas disso. Killy, estou comovido por apareceres, mas a magia acabou. Nós não podemos voltar. Está bem, primeiro... Segundo, estou aqui para fazer uma entrevista para a Câmara de Comércio de Pickford. Tens tempo? Estou a editar a reportagem, não tenho tempo. Oh, não demora muito. Qual dos seguintes slogans representa melhor a nossa cidade? Quando escolher, escolha Pickford. Ou Pickford à direita na autoestrada. Ou Pickford cheira. São todos péssimos. Sabes que estão a pensar a pintar os passeios? Tanner, que cor tornaria o passeio mais divertido? Killy, podes chatear outro. Tanner, espera! Que é? Peço, não me passes aquela cassete do Phil amanhã. Ah, bem me parecia que era essa a questão. Olha, desde que nós acabámos que o Phil tenta vingar-se. Mas agora ele vai pagá-las e eu vou ficar a vingar-me. para baixo! Depressa, ele vai subir! Phil! Oh, estás bem? Sim. Felizmente isto amparou-me. Os teus dedos estão ligados aos ossos dos pés. Os pés estão ligados ao teu tornozelo. O tornozelo ligado à tua perna. O tornozelo ligado à tua consciência. De que é que tu estás a falar, Perrick? Alguém não é muito honesto. Copiaste num teste. Admite, Pim, ou vou ter de continuar a cantar. Os teus dedos estão ligados aos ossos dos pés. Os pés estão ligados ao teu tornozelo. Deixa-me em paz. Ligado à tua perna. Deixa-me em paz. Deixa-me em paz, sua consciência maluca. Pim. Sempre que fecho os meus olhos, parece que a Debbie vive na minha cabeça. Olá, amigalhaço, como vão as coisas? Dormir melhor? Precisas de um batido de proteínas. Mantente em forma, com força. Outra vez! Acabei de limpar a cozinha toda! Pai, sujaste todo. O que é que queres? Sou desajeitado. Aceito esse meu defeito. Não tens vergonha? Não me importa que as pessoas riam. Desde que me vá rindo de mim próprio. Está bem, já chega, Curtis. Bom, já falámos de mim. O que é que se passa contigo? Precisas de ajuda? Acredites ou não, acho que já ajudaste. Olha, está bem. Eu copiei no teste de anatomia. Tu o quê? Copiei. Agora sai dos meus sonhos. Sonhos? Isto não é um sonho. Vês? Au! Então porquê que estás vestida de galinha gigante? Sou a mascote da feira de aves de Pickford. Pim, ainda bem que confessaste. Olha-me nos olhos. Pim, precisamos de confessar ao Sr. Hopkins depressa. É a única coisa que limpa a tua consciência. Achas? Vamos! Os castigos podem ser giros. Pega na minha asa como apoio. Sr. Hopkins! Sr. Hopkins! E agora, a trágica história de um jovem que foi mandado para o segundo ano porque simplesmente não prestava. E o nome do aluno do nono ano é... Eu, Phil Diffie. Na terça-feira passada, juntei-me à senhora Winston na sala do segundo ano porque, bem basicamente, os macacos escrevem melhor do que eu. O quê? O que é que fazes aqui, Pequenot? O meu irmão disse que ia fazer do Phil a estrela das notícias. Dá-lhe, Dennis. Eu não sei qual é a tua ideia, Diffie, mas vais desejar-me não ter nascido. Ei, viu? Olha só para aquilo. Então, Diffie, como é que tu te sentes? Sabes, Tanner, sinto-me bem. Porque esta semana aprendi a escrever melhor. Mas também aprendi que podemos rir-nos de nós próprios porque todos temos coisas de que nos envergonhamos. Só se fores tu, Diffie, porque eu não. Depois, Tanner! É, o meu micrês! Lembras-te da semana passada, Tanner, no jardim zoológico, quando o carneiro te lambeu e choraste? Eu não chorei. Sai daqui, crush. Até te comprámos um gelado para tu te calares. Eu disse para sair daqui. A mãe diz que o Tanner é sensível. Chora muito. É mentira. Eu só tenho as glândulas lacrimais desenvolvidas. Anda cá. Anda cá. Anda cá. Anda cá. O Crash e Tanner Kirkpatrick, sou Phil Diffie. Despeço-me. E corta! Bom trabalho, pessoal! Foi o nosso melhor programa! É verdade! É tão triste! Consegui! Obrigado. Vocês são demais, a sério. Quero agradecer a uma grande professora, a senhora Guinevere Winston. Ora! Nem sei o que dizer. Não esqueças, Phil. Um R maiúsculo. É um P. A dar pontapé. Pois. Um J maiúsculo. É uma cana de pesca com telhado para tapar da chuva. Pois? E o que é maiúsculo? É só um O com...